eu tô pronta, vem que vem com tudo, vem ficando e não para, sabe? Essa é a vibe da música. Essa é a vibe da manhoso, sem jeito, safado, bem colado, vem! Que eu vou te deixar muito louco, vou te fazer meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Quer fazer a mina se gozar? Não adianta você socar forte. Não adianta querer bater na mina. Fica uma hora lambendo a xereca dela pra você ver. Não, não. Mas aí você tá com nojinho de pepeca? Você não é homem então. Não adianta você falar que é homem, tá com nojinho de pepeca? Vai cachorra, senta em mim, porra. Sarra em mim, porra. Quica em mim, porra. Ô novinha do caralho, cachorra, senta em mim, porra. Sarra em mim, porra. Fica em mim, porra. Ô novinha do caralho, cachorra, senta em mim, porra. Sarra em mim, porra. Fica em mim, porra. Ô novinha do caralho, cachorra. A gente quis fazer assim, essa pegada meio funk, trap pop pro carnaval, pra levantar mesmo o astral das pessoas. Manhoso, sem jeito, safado, bem colado, vem. Eu vou te deixar muito louco, vou te fazer meu bem, meu bem. O bagulho é doidão, ela já tá sem vergonha na cara, sem vergonha na cara. Paca, tapaca na cara, ui, paca, tapaca na cara, paca, tapaca na cara, ui, paca, tapaca na cara, ui, ela vai com a tapaca na arrasta a placa no chão, vai descendo, descendo, descendo, vai descendo com vontade, vai com vontade, só mandelão, só couro. Vai aquecendo e bate a bunda no grave, bate, bate, bate a bunda, a bunda, a bunda.